luz amar é dar sua mão. Quando alguém sofre ou sente uma dor, é o momento pra se dar amor. Você vai ver como é bom ajudar, basta só dar amor, tudo vai melhorar. Deixa eu ajudar. Obrigado. Ah!